avisei que o mundo seria cruel abaixo do céu, onde o ser humano sobreviveu dia após dia, se esquecendo da fé. É verdade. O confronto tá marcado. Só não tem dia nem hora. Pode ser daqui a 1000 anos. Mas e se for agora? Você está preparado? Ou está dividido entre... ódio, amor, guerra, paz, trevas, luz, desespero, esperança, pecado, fé, perdão, vingança, o piedoso e o ímpio. Isto é o Apocalipse, a batalha final, o confronto e o último conflito entre o bem e o mal. Fé. Essa mesma fé que me faz crer, através da oração. Eu olho pro mundo e já vejo o abismo. Eu olho pro mundo e vejo o apocalipse começando a acontecer. Mas você não crê. Não acredita porque não vê. Falta fé, guerreiro. Nem que seja um grão de mostarda. De fé, é preciso acreditar. O mundo tem só isso a te oferecer. O mundo de guerra. Aqui é o inferno. Guerra. Guerra. Aqui é o inferno. O mundo de guerra. Guerra. Guerra. Eu acredito no Salvador. Eu acredito que ele vai voltar. E a vingança é de Deus. Eu preciso estar preparado para receber e ser recebido a unção dos céus e conhecer como será o céu. A Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 4.